vermelho e as violetas são azuis. Eu torturei meu pau, agora não sei porque tá saindo pus. Sonda de metal dentro do meu pau. Ela sai cheia de sangue. Tortura piriana, dói demais. Me faça corte na cabeça até sangrar e eu passar mal. Joga gasolina e taque fogo. Taque fogo. Ai, eu quero que você me traga igual um lixo. Enquanto eu não desmaiar, eu não desisto. Infectar o meu pote cheio de bicho. Enfia uma furadeira enquanto eu grito. Se te rasgando porque tem caco de vidro. Como é que entrou dentro do pau? Eu não acredito. Quando essa coxa só um mito.